podia se juntar de vez. A gente podia se juntar de vez. Compartilhar de novo do nosso sertão. Acordar ouvindo o chocalho da Reis. A gente bem podia se juntar de vez. Quero ouvir vocês! Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro. Cantar varrendo o muro do nosso quintal. Colher tomate, cebola, banho de açude, almoçar. De noite um bom banhão de dois. Pra que deixar pra depois? Se a gente pode se amar. Se a gente pode se amar. Vai! A gente bem podia se juntar de vez. Compartilhar de novo do nosso sertão. Acordar ouvindo o chocalho da Reis. A gente bem podia se juntar de vez. Quero ouvir vocês agora. Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro. Cantar varrendo o muro do nosso quintal. Colher tomate, cebola, banho de açude, almoçar. De noite um bom baião de dois. Pra que deixar pra depois? Se a gente pode se amar. Pra depois, se a gente pode se amar. Se a gente pode se amar. Dá-lhe faísca, bem. Esse é o baixo de responsa. É com você, França. Deixa comigo, meu compadre. É o forró Mastruz com leite. E essa vai para todos os vaqueiros que tem um cavalo como companheiro. Vou contar a minha história. Temido, cavalo ligeiro e corajoso. Onde ele ia comigo, gado valente era medroso. Fazia o que eu mandava, subia a serra em serração. E em toda vaquejada, eu era sempre o campeão. Fazia o que eu mandava, subia a serra em serração. E em toda vaquejada, eu era sempre o campeão. Diz galera! Mais veloz do meu sertão, diz de novo! Ei, Lampião! Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão. Mas um dia o destino veio a gente separar. Eu estava adivinhando, na pista não entrar. Uma novinha assassina me puxou logo pro chão. Com seus chifres afiados, veio em minha direção. Sem defesas eu estava, partiu de lá meu Lampião. E a novilha assassina acertou seu coração. Diz galera! Coisa boa! Deixa comigo! Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão. Quero ouvir! Meu cavalo ligeiro, mais veloz. Eu quero ver todo mundo assim, olha! Sertão brasileiro.